Não deixe água acumular. Faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes. Vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar água parada esperando o mosquito ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, use a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso cuidado pra não te pegar. A dengue pode pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure uma unidade básica de saúde. Prefeitura Municipal de Serra do Salitre, no combate à dengue. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso cuidado pra não te pegar. Veredas FM, apoio cultural. Cooperado, a Cresol te convida para as Assembleias de 2025. A sua voz ajudou a construir uma das maiores instituições financeiras cooperativas do Brasil nestes 30 anos de história. E é nas Assembleias que avaliamos os números e traçamos planos para um amanhã promissor com resultados que retornam para você e para a comunidade. Saiba mais na sua cooperativa e participe. Cresol, tudo começa por você. Araxá Rodeio Show 2025, como você nunca viu. De 24 a 27 de abril no Expo Minas. O melhor do rodeio e shows com Lauana Prado, Luan Santana, Open Farra, Jet Lag, Jiraya Wai, Hugo e Guilherme, Emílio e Eduardo e Traia Veia. Patrocínio Satis, Zema e Rota Araxá. Realização 10 eventos. Apoio Rádio Veredas 104,9. Centro de Formação de Condutores Serra, com toda a equipe capacitada para melhor te atender. Instrutores preparados para lhe transmitir todos os conhecimentos teóricos e práticos, com os mais modernos métodos de ensino, que fará de você um condutor capacitado. Trabalhamos com categoria A, B e D, adição e renovação. Venha conhecer nosso trabalho. Centro de Formação de Condutores Serra, Rua Petúnia, 330, Praça do Rosário. Fone 34 99804-9674. Atenção Serra do Salitre e região, a cidade está com uma novidade, um ultrassom médico. Agende já o seu exame. Estamos localizados na clínica Odonto Company, Rua Mestre Candinho, 552, Centro, Serra do Salitre. Tele WhatsApp 34 3800-0000. Sensacional, sensacional. O Sindbem traz novidades para você. Além de descontos em consultas médicas, exames de laboratório, exames de imagem, cirurgias eletivas e tratamento odontológico. O Sindbem traz uma novidade incrível para você. Descontos de até 10% na conta de energia elétrica. Informações 34 998 38 9002. É isso mesmo. Associados Sindbem terão até 10% de desconto na conta da energia elétrica. Seja associado Sindbem, é para você e toda a família. Informações 34 998 38 9002. É imperdível, é sensacional. Ofertas do mês Hidroluz Construções. Vem aproveitar. Mangueira corrugada amarela 25 milímetros forte leve, 1,28 metro. Mangueira corrugada laranja 25 milímetros forte leve, 2,49 metro. Cabo de energia 2,5 milímetros Megatron, 2,12 metro. Cabo de energia 10 milímetros Megatron, 8,32 metro. Entregamos em toda a zona rural. Chama no WhatsApp 34 99953-0080, Rua Calêndula 765, Serra do Salitre. Veredas FM, aqui você ouve o melhor. Está precisando trocar o sofá, o painel da sua sala, o guarda-roupa, o colchão ou o armário da sua cozinha? Venha para o Mega Saldão da Triunfo Lar Shop. Toda loja em promoção com descontos jamais vistos. E o melhor, temos as melhores condições de pagamento. Até 12 vezes sem juros nos cartões ou até 36 vezes no carnezinho. É isso mesmo. A entrega e a montagem mais rápida da cidade é na Triunfo Lar Shop. Aqui você negocia direto com o dono. Venha para uma de nossas lojas, pois a quantidade é limitada. Clínica Viva, sempre do seu lado, por um sorriso perfeito e uma boca saudável. Botox, implante, restauração. Clínica Viva é a melhor opção. Clínica Viva, qualidade comprovada com a doutora Ana Flávia e a doutora Clara. Viva Clínica e Odontologia. Aparelho, clareamento, botox, implante. Na rua Bonina 566, em Serra do Salitre. Fone WhatsApp 34999250075. Direção, doutora Ana Flávia e doutora Clara. Não perca tempo, já começou! A maior promoção do ano. Mega liquidação de verão no Shopping Eldorado. Todo estoque de calçados, confecções e acessórios, até pela metade do preço. É a loja inteira em promoção. Mega liquidação de verão no Shopping Eldorado. Vem aproveitar! Sabe aquele investimento imobiliário que há muito tempo habita em seus pensamentos? Chegou a hora de transformá-lo em realidade. Para isso, a Moro Empreendimentos conta com muitas oportunidades para você adquirir lotes, construir casas, apartamentos, salas comerciais e muito mais. A Moro Empreendimentos é loteadora, construtora e imobiliária. Venha nos fazer uma visita e comprove que seus sonhos podem se tornar realidade. Moro Empreendimentos, Avenida João Mariano 967. Telefone 34996467525. Moro Empreendimentos. Melhores condições de pagamento é aqui. De Paula e Pacheco, arquitetura e engenharia. Fazemos vários tipos de projetos: arquitetônico, interiores, estrutural, hidráulico, elétrico e consultoria técnica. Transforme seu espaço com excelência e inovação. No desenvolvimento de nossos projetos, garantimos a perfeição no planejamento estrutural com profissionais credenciados pelo CREA e CAL. De Paula e Pacheco, arquitetura e engenharia. Rua Papoula, 516, Bairro das Flores. Fones 34 999 45 11 93 ou 99273-5927 em Serra do Salitre. Nós, da Rações Cometa, acreditamos em pessoas e trabalhamos para o crescimento sustentável do agronegócio, construindo parcerias de valor com nossos clientes. Rações Cometa tem sal mineral, rações para cria, recria, engorda. Produtos formulados com o que há de mais nobre em matérias-primas e aditivos nutritivos, que são cuidadosamente balanceados. Prestamos também serviços de armazém e beneficiamento de grãos, com as melhores condições da região. O sucesso dos animais começa com a parceria forte da Rações Cometa. Entre em contato conosco. BR 146, Trevo de Acesso a Araxá, no bairro Pedras Apaixonadas, em Serra do Salitre. Fones 34 997 30 1297 ou 998 39 1649. Direção de Lourenço. Maria Virgínia Arquitetura. Projetos arquitetônicos com aprovação para financiamento e prefeitura. Vigilância sanitária. Projetos de interiores comerciais e residenciais. Assistência durante toda a obra. Maria Virgínia Arquitetura. Contato 34 98841 1604. Rua Margarida, número 30, sala 2, Bairro das Flores, em Serra do Salitre. Autoelétrica Paraná. Linha completa de peças para caminhões, automóveis, ônibus e tratores. Ainda temos alternadores, motores de partida e baterias. Profissionais especializados e com longos anos de experiência no ramo. Serviços elétricos, injeção eletrônica e aquele socorro na hora que você mais precisa. Autoelétrica Paraná. Rua Austrália 451, Bairro das Flores. Fones 99824-4556 com Rodolfo, 99913-1938 com Michel ou 99984-2772 com Israel. 104.4 FM. O melhor do seu rádio. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. De volta por aqui com as últimas do esporte e com a eliminação no Paulistão, o Neymar tem apenas 14 jogos restantes em sua passagem pelo Santos antes do fim do contrato em 30 de junho. A permanência do craque ainda é incerta, já que não há sinais concretos de uma renovação. Enquanto isso, o camisa 10 se recupera de um desconforto muscular e se prepara para integrar a seleção brasileira nos duelos contra a Colômbia e a Argentina pelas eliminatórias. Se estiver em plena forma, Neymar poderá disputar as 12 primeiras rodadas do Brasileirão e os dois confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Os próximos meses serão decisivos para definir o futuro do jogador, que ainda não deixou claro se seguirá no Peixe ou buscará novos desafios. Com jogos importantes no calendário, incluindo clássicos contra São Paulo e Corinthians, a torcida santista vive a expectativa de ver Neymar brilhar novamente antes do possível adeus. Resta saber se o Santos conseguirá convencer sua maior estrela a estender o vínculo ou se a despedida acontecerá ao fim do semestre. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Sequência Máxima. Apresentação: Janes Menezes. Pois é, pessoal, estamos de volta por aqui nos estúdios da 104 FM e agora com a segunda hora musical aí da nossa atração de hoje, né? As músicas do passado já se foram, volta amanhã nesse mesmo horário de 13 até as 14 horas e agora das 14 às 15 horas é hora das músicas atuais. A gente curtir aí os sucessos da atualidade aqui no nosso Sequência. Uma excelente tarde, uma excelente quinta para você. Eu tive uns namorado doido, ciumento e mentiroso, fiquei ariscapaz. Dá que cê abre a porta do carro, se tá frio dá o casaco, isso eles fazia demais. E já faz uns três fins de semana, que o mais fraco uma hora emociona. O perigo é sempre sorrateiro, bonito e charmoso, entre faz gostoso, depois disso é lona. Cê deve ser casado, ter três filhos no interior, sei lá onde. Tô mais sumido no mundão, depois de tirar uma moto no meu nome. Cê deve ser casado, ter três filhos no interior, sei lá onde. Tô mais sumido no mundão, depois de tirar uma moto. Bonito e charmoso, entra e faz gostoso, depois disso é lona. Aí, cê deve ser casado, ter três filhos no interior, sei lá onde. Vou mais sumir no mundão, depois de tirar uma moto do meu nome. Cê deve ser casado. Pra nós, quero só ver. Muito obrigada. Veredas FM. Veredas FM. Essa música é safada. Eu com Tadala na mente, já tô doidinho pra ver ela. Hoje vai ter mais que beijo, só pelo nível da conversa. Tec-tec da Gillette vai cantar na casa dela, já tá nos preparativos, hoje é direção de pé. Eu e você e o Netflix vai em casa e vai se tome e tem e vai. E a TV vendo a terceira temporada, se tome. Eu e você e o Netflix lá em casa e vai se tome e tem e vai. Já tô doidinho pra ver, é longe, vai ser mais que beijo. Só pelo nível das conversas, tec-tec na gilete. Vai cantar na casa dela, já tá nos preparativos. Hoje é prevenção de perna. Eu e você, e o Matt Briggs lá em casa. E vai ser top, crime e saga. E a TV, vendo a terceira. Muito barulho pra Pepe aí! 104 FM, muito mais música. Rádio Veredas FM. Que me fez, ainda te vejo como fogo que me atrai. Só espero que se eu resolver me aproximar, não me queime mais. Apesar de tudo ser talvez, ainda acredito na certeza que tem mais. Intervalos são comuns em qualquer relação, quando perde o gás, o gás. Se o nosso amor for um filme, certeza vai ter o dois. Eu vou mudar meu rumo, vou focar no trabalho, investir em outros casos. Aluga-se um lugar temporário do meu lado, porque se for amor real, foi mal, o meu tá jurado. Aluga-se um lugar temporário do meu lado, porque se for amor real, foi mal, o meu tá jurado pra você. Vai ter dois. Eu vou mudar meu rumo, vou focar no trabalho, investir em outros casos. Aluga-se um lugar temporário do meu lado, porque se for amor real, foi mal, o meu tá jurado. Se for amor real, foi mal, o meu tá jurado pra você.

Você está ouvindo a Rádio Veredas FM 104,9, com apoio cultural das seguintes empresas. Está pensando em trocar de carro ou comprar aquele carro zero? Ou planejando investir em uma energia limpa e sustentável? Chegou a hora! No Sicoob Copacred você encontra as menores taxas e melhores condições para financiamento de veículos e energia solar. Condições especiais até o dia 10 de maio. Vá até nossas agências ou entre em contato com a nossa central de relacionamento Conecta Copacred através do telefone 34 38 39 9950. Aproveite! Construir com segurança e qualidade é com a União Materiais de Construção. Toda a linha de materiais de construção das mais renomadas marcas e preços que vão deixar você louco para botar a mão na massa. Linha completa da base ao acabamento. Venha fazer seu orçamento conosco. Fone 34 38 33 12 35. Avenida João José Machado, 1270, Bairro das Nações. União Materiais de Construção. Aqui um bom negócio espera por você. Mercado Ideal, agora com novas e modernas instalações para melhor atender seus clientes. Açougue com uma ampla variedade de carnes, sacolão com frutas e verduras fresquinhas e uma linha completa em gêneros alimentícios, além de bebidas, gelo e carvão. Toda semana temos várias promoções para melhor atender seus clientes. Mercado Ideal, Rua Bolívia 244, Bairro das Nações. Fone Zap 34 99811 0970. Direção de Matheus e família. A Goldnet tá. Atenção, atenção! A Goldnet agora é telefonia móvel. Chegou a operadora com a melhor cobertura diária já vista no Brasil. Planos incríveis para você falar e navegar sem preocupações. E ainda um super sorteio de lançamento. Em junho de 2025, você pode ganhar 3 TVs de 50 polegadas, 2 iPhones 15, 1 notebook. É fácil participar. Contrate sua telefonia móvel Goldnet e concorra. Não fique de fora dessa. Vem para a Goldnet. Goldnet Telecom. Nossos planos se encaixam nos seus. A Goldnet da Home. Amigo fazendeiro, na hora de você fazer a cerca e o curral da sua fazenda, você precisa de uma madeira de qualidade e que tenha garantia de fábrica. Venha para a Cerca Top Madeiras Tratadas. Aqui você encontra a Maru, produzida pela Plantar, com um termo de garantia de 15 anos. A Cerca Top é a única revenda exclusiva Plantar, a única que vende o Amaru. Cerca Top, Avenida João Mariano 2068, telefone 99951-0441, direção de Roger Jimenez. Eucalipto tratado com qualidade e garantia. Você encontra na Cerca Top, a única que vende o Amaru. Cerca Top, o resto é conversa pra boi dormir. Fale com a nossa equipe pelo WhatsApp 99938-3195. Tá na Veredas, tá bom demais. Giro de notícias, as principais informações do Brasil e do mundo. Giro de notícias no ar, é você bem informado de hora em hora. Hoje é quinta-feira, dia 13 de março, ano 2025. Por aqui, Diego Soares. Rio de Janeiro tem manhã tensa com confronto entre policiais e crime organizado. Avenida Brasil foi fechada nos dois sentidos por 20 minutos. Inadimplência das famílias cai pelo terceiro mês seguido para 28,6%. Pesquisa da CNC indica que 76,4% das famílias têm dívidas. Lista contém crimes que exigem identificação de perfil genético. Material é armazenado no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Tocantins. Acidentes com animais peçonhentos deixam 5,8 mil feridos em 2024. A maioria das ocorrências foi registrada na zona urbana. Desafio da internet. Criança de 11 anos morre após inalar desodorante. Caso aconteceu na cidade de Bom Jardim, no Agreste de Pernambuco. Mulheres empreendedoras podem fazer curso de gestão do Rio de Janeiro. Programa Sebrae delas oferece 500 vagas. Inscrições vão até dia 13 de abril. Bolsonaro recorre de decisão que negou o impedimento de Dino e Zanin. Ele e mais 33 foram denunciados por envolvimento em tentativa de golpe. Este foi o nosso Giro de Notícias. Comigo, Diego Soares. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações para você. Uma ótima quinta-feira. Giro de Notícias. A qualquer momento, mais informações. Sequência Máxima. Apresentação, Janes Menezes. Muito bem, estamos de volta por aqui às 14 horas e 36 minutos aqui na Veredas, hein? Estamos de volta aí para a nossa última sequência desta tarde de quinta-feira. E claro, você de boa curtindo aí as músicas do nosso programa, né? E vamos aí à nossa última sequência. Vamos lá trazendo mais músicas, mais sucessos, porque aqui a música não para, o sucesso continua. Aí a dupla garantida aí na Expo Serra 2025, Breno e Matheus. Tem terra pra plantar e pra criar uns gadinho, mas eu me dei conta que isso não é pra mim. Prefiro pé na areia do que pé no capim. De tanque cheio a botona, o cowboy tá sem vergonha. Hoje eu saio da zona rural. Eu tô bicho solto no pique, lobo mau. Meu ano só começa depois do carnaval. Nós vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os bombons então bronzeando pra chegar e morder. Nós vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os cowboys vai lhe torando e vai torar você. Nós vai descer. Vai ter dias que eu vou acordar querendo menos,

filho, eu tô pedindo ver agora. Mas quando cheguei em casa, minhas roupas na sacola. Ai, não volte mais aqui. Chega. Eu faço tudo. É João Gomes e guitarra. Tá ligando a todoada, pedindo foto de agora. Me chamando de cachorro, porque já são altas horas. É só mais uma motila, tô pedindo ver agora. Mas quando cheguei em casa, minhas roupas na sala. Ai, não volte mais aqui. Chega. Sucesso do João Gomes e o Pablito, né? Pablo Vittar, Vira Lata, às 14 horas e 49 minutos aqui na Veredas. Já estamos aí chegando ao final ainda da nossa edição de hoje. Sequência máxima ficando por aqui e voltando amanhã nesse mesmo horário, né? De 13 até as 15 horas. A gente vai estar por aqui e trazendo aquela programação de qualidade para você, né? De 13 até as 14 horas, as músicas do passado, recordação no ar. E das 14 até as 15 horas, as músicas do momento, né? Então, fica assim. Deixo aqui um forte abraço a cada um de vocês. Obrigado aí pela sua sintonia, pela sua companhia. E na sequência vem ele aí, mais um campeão de audiência. É isso aí, o Marcão. Está na área e trazendo para vocês aí o Tarde Mais Que Demais, Marcos Vinícius, na sequência. E a gente finaliza por aqui com a nossa última de hoje, o The Black Eyed Peas. What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk. You love drunk off my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my lovely little lumps. Check it out. I drive these brothers crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all these ices. Dolce and Gabbana, Fendi and Adana. Karen, they be sharing all their money. Got me wearing fly. Girl, I ain't asking. They say they love my ass. And religion, I say no, but they keep giving. So I keep on taking, and no, I ain't taking. We can keep on taking, I keep on demonstrating my love, love. My love, my love, my love. You love my lady love. My heart, my heart, my heart. My hopes, they got you. She's got me spending. Oh, spending all your money on me and spending time on me. Do with all that junk inside that trunk. I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. What you gonna do with all that ass inside the jeans? I'ma make you scream, make you scream, make you scream. Cause of my hump, my hump, my hump, my hump. What? My hump, my hump, my hump. My lovely lady lumps, check it out. Met a girl down at the disco. She said, hey, yeah, let's go. I could be your baby, you could be my honey. Let's spend time, not money. And mix your milk with my cocoa pup. Milky, milky cocoa. Mix your milk with my cocoa pup. Milky, milky, right? They say I'm really sexy. The boys, they wanna sex me. They always standing next to me. Always dancing next to me. Trying to feel my hump, hump. Looking at my lump, lump. You can look, but you can't touch it. Touch it, I'ma start some drama. You don't want no drama. No, no drama. No, no, no, no drama. So don't pull on my hand, boy. You ain't my man, boy. I'm just trying to dance, boy. And

3204-9674. É imperdível. É sensacional. Ofertas do mês Hidroluz Construções. Vem aproveitar. Coluna pronta 714-95,90. Treliça TG6, R$35. Malha Pop 20x20, R$42,90. Entregamos em toda a zona rural. Chama no WhatsApp 34 99953-0080. Rua Calêndula 765, Serra do Salitre. Veredas FM. Aqui você ouve o melhor. Três empresas que são referências no mercado da construção em Serra do Salitre. Cal Comercial, tudo que você precisa. Ferramentas, tintas, parafusos, materiais elétricos e hidráulicos. Na área de vidros, a Vidro New é especializada em vidraçaria e esquadrias de alumínio. Tudo combinando e dando mais charme e elegância no seu ambiente. No setor de marmoraria, a Castelato Marmoraria. Entrega para você. Produtos de alta qualidade, fabricados sob medida, encaixando perfeito no seu projeto. Anote aí os endereços. Vidro New, Avenida João Maria. Ano 1928. Fone 34 99926-3432. Castelato Marmoraria, Avenida João Mariano 2340. Fone 34 99709-4041. Cal Comercial, Avenida João Mariano 1360. Fone 34 99926-3432, em Serra do Salitre. Se você preza por qualidade e bom atendimento, então sorria. Agora em Serra do Salitre. Você pode contar com a Connect Telecom, o maior sucesso em várias localidades. Aqui você tem mais estabilidade para assistir filmes, mais velocidades das suas partidas, mais rapidez nos seus downloads. Navegue sem travamentos. Connect Telecom. Aqui você tem 1.000 megas por R$99,90 ou 600 mega mais 100 canais de TV por R$99,90. Ligue agora 997-380335 e venha tomar um cafezinho conosco na Avenida João Mariano 344, no centro. Alô, Serra do Salitre, sorria. Agora você pode contar com a Connect Telecom. Escritório Réu Contábil, a segurança que você procura para entregar a escrita fiscal de sua empresa está no Escritório Réu Contábil. Profissionais preparados e atualizados para que nenhuma informação fique longe de você. Efetua também preenchimentos de formulários, declarações e contratos. Escritório Réu Contábil, o pioneiro em Serra do Salitre, há mais de 35 anos de experiência e credibilidade. Escritório Réu Contábil, na Avenida João Mariano, número 384. Fone 3833-1253. Em 2 anos, o número de brasileiros com fome dobrou. Eu suporto, mas criança não. Tá tudo muito caro, né? Não tenho condições. Quando você colabora com a LBV, você ajuda a combater a fome. Não falta na comida, a gente já tem mais aquela força para seguir em frente. Obrigado, e quem puder ajudar, ajude mais. Doe agora, porque a fome não espera. LBV.org. Quem tá ligado aqui? Tá na Veredas? Tá bom demais. O sucesso não para. Giro de notícias, giro de notícias. As principais informações do Brasil e do mundo. Giro de notícias no ar, é você bem informado de hora em hora. Hoje é quinta-feira, dia 13 de março, ano 2025. Por aqui, Diego Soares. 7 caminhões retiram lixo acumulado por idoso em Campinas, São Paulo. A ação foi realizada após denúncias e envolveu resgate de animais e apoio psicológico. Surfista é atacado por tubarão e corpo some no mar. A polícia australiana descarta encontrar o rapaz com vida. São Paulo toma decisão sobre Zubeldía após eliminação. Desde 2020, o treinador argentino tem o pior aproveitamento em clássicos no comando da equipe. Após a derrota, o São Paulo decide o que vai seguir com Zubeldía no comando da equipe. Piloto enviou última mensagem à mãe horas antes de queda de avião no litoral de São Paulo. Matheus Henrique Gomes de Toledo, de 25 anos, morreu no acidente aéreo em Peruíbe. A mãe dele viu o jovem em outro avião e chegou até a acenar horas antes para ele. Empresário mata mulher com 29 facadas, diz polícia. Casal foi identificado como Leila Portilho, de 51 anos, e Juvan Pires, de 53. Após cometer o crime, o marido se enforcou, conforme informado pela Polícia Técnico-Científica. O caso aconteceu em Goiás. Este foi o nosso Giro de Notícias, comigo Diego Soares. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações para você. Uma ótima quinta-feira. Giro de Notícias. A qualquer momento, mais informações. 3:01. Tarde mais extrovertida do rádio já está no ar. Uhul, vai começar aquela animação que você adora, aquela alegria contagiante e claro muito sucesso. Então se liga, chega junto e vem. Tarde mais que demais. É quinta-feira, e aí, como é que você tá? Tudo certinho? Por aqui é o Marcão nessa tarde sensacional, hoje dia 13 de março, e tá começando Tarde Mais Que Demais por aqui, nesse dia de TVT, nesse dia também Mundial do Rim. Aliás, é importante você tomar água pra não ter aquelas pedras no rim, cuidar bastante do teu rim. Não é porque tem dois que você tem que, né, deixar pra lá, tem que cuidar certinho aí do teu rim, tá? Rim, fígado, todos esses órgãos aí tem que ser bem cuidados, né? Acho que o corpo como um todo deve ser bem cuidado também. Se comemora hoje o dia do conservadorismo. E vai ter o quê? Vai ter muita coisa boa pra tocar aqui, cara. Só sucesso pra você, não tá demais que demais. Vai ter Karol G, vai ter Israel Rodolfo. Tá sensacional, a gente abre muito bem a edição dessa quinta-feira com Priscila Senna. Sinto uma rosa vermelha, linda, mas cheia de espinhos, perfeita pra se ver de longe, mas machuco quem chega juntinho. É que eu não superei ainda tudo que fizeram com meu coração. Uma porrada atrás da outra, só decepção. Eu sei que eu posso errar, mandando embora quem me ama por causa de quem só quis me machucar. That you're an actor. actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let them out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, please, please, don't prove I'm right. Please, please, please, don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, my ego's another. I beg you, don't embarrass me, motherfucker. Just stay inside. I know you're craving some fresh air, but the ceiling fan is so nice. And we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding, but really, really. Sabia, mas ela começou a carreira como atriz. Ficou por muitos anos na Disney. Tá arrebentando com a sua carreira musical agora. Please, please, please, Sabrina Carpenter. É. Aqui sua tarde é mais que demais. Luan Santana, Luísa Sonza, Coração Cigano. Marcos Vini lotou no Instagram, no TikTok. Você pode participar pra pedir, pra mandar oi, né? Pra pedir seu som, você acessa aqui nossas redes sociais. Tô precisando de água, produção. Minha dicção já tá ruim já. Só tá começando o programa, meu Deus do céu. É que eu queria que você ficasse, que ao invés de me soltar você me abraçasse. Dá só mais um pouquinho desse amor cigano, que segue me iludindo e eu acreditando. Fazer o que se ela roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tirou meu chão, me levou pro colchão e fez acampamento em outro coração. Sabe, se manda mensagem, nem duro. Me leva pro céu, lá de cima, me joga esse amor cigano, caminho sem voltar. Fazer o que se ela roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tiro meu chão, me levou pro colchão e fez acampamento em outro cheiro, de beijo em beijo e aqui no meu

começa com a parceria forte da Rações Cometa. Entre em contato conosco. BR-146, trevo de acesso a Araxá, no bairro Pedras Apaixonadas, em Serra do Salitre. Fones 34-997-30-1297 ou 998-39-1649. Direção de Lourenço. Maria Virgínia Arquitetura. Projetos arquitetônicos com aprovação para financiamento e prefeitura. Vigilância sanitária. Projetos de interiores comerciais e residenciais. Assistência durante toda a obra. Maria Virgínia Arquitetura. Contato 34988411604. Rua Margarida, número 30, sala 2, bairro das Flores, em Serra do Salitre. Autoelétrica Paraná. Linha completa de peças para caminhões, automóveis, ônibus e tratores. Ainda temos alternadores, motores de partida e baterias. Profissionais especializados e com longos anos de experiência no ramo. Serviços elétricos, injeção eletrônica e aquele socorro na hora que você mais precisa. Autoelétrica Paraná. Rua Austrália 451, bairro das Flores. Fones 998244456 com Rodolfo, 99913-1938 com Michel ou 99984-2772 com Israel. 104.4 FM. Melhor do seu rádio. Pirra! Mundo Sertanejo. As últimas notícias do Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Com os anos, Jorge Mateus permanece no topo e tem o segundo maior cachê. Jorge Mateus continuam sendo uma das duplas mais influentes do sertanejo, mantendo-se no topo ao longo dos anos. Com um grande legado e sucessos contínuos, eles conquistaram uma base fiel de fãs. Atualmente, a dupla possui um segundo maior cachê do gênero sertanejo, refletindo sua popularidade. Além das apresentações ao vivo, os dois continuam a lançar músicas que dominam as paradas. O sucesso da dupla é atribuído ao talento, trabalho árduo e apelo emocional de suas músicas. Seu domínio no cenário sertanejo permanece firme, mesmo com o passar do tempo. Mundo, Mundo Sertanejo. As últimas notícias do Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Tarde mais que demais, já está de volta por aqui. Você já assistiu o filme da Barbie, que foi tão polêmico quando saiu, né? Essa música tá nele, a Dua Lipa aparece lá por 7 segundos, essa é Dance the Night. Pra você! Shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance. Watch me.

falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu sou de ninguém. Mas saí pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém. Se eu quiser parrear, toma todas num bar. Saí pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém. E daí? Obrigado. E muito agito. Tarde mais que demais. Foi numa quinta-feira dessas, dessas bem normais, no meio do mês de maio, que eu saio da minha casa e entro nesse bar de bairro. Quando é fé às 8h34, entra naquela porta a moça do sorriso mais lindo de toda a galáxia. Eu não tive nem reação, fiquei onde eu tava, vendo ela chegar no balcão e comprar uma água, só uma água e mais nada. E antes de sair, falou obrigada, me deu uma olhada que eu nunca esqueci. Fiquei tão paralisada que ela entrou no carro e eu nem vi. E desde então, tem nem sei quantos janeiros que eu venho o ano inteiro. Toda santa noite nesse barzinho fuleiro, na esperança que ela volte, eu pergunte pelo nome da moça que juro por Deus que ainda vai ter meu sobrenome. Tem nem sei quantos janeiros que eu venho o ano inteiro. Toda santa noite nesse barzinho fuleiro. Antes de sair, falou obrigada, me deu uma olhada que eu nunca esqueci. Fiquei tão paralisada que ela entrou no carro e eu nem vi. E desde então, tem nem sei quantos janeiros que eu venho o ano inteiro. Toda santa noite nesse barzinho fuleiro, na esperança que ela volte, eu pergunte pelo nome da moça que juro por Deus que ainda vai ter meu sobrenome. Sei quantos janeiros que eu venho o ano inteiro. Toda santa noite nesse barzinho fuleiro. E daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Enquanto eu não topar de novo o amor. Bate bairro. É o som da Goiânia, Lama na Prata. Você também ouviu o TBT de Guilherme Santiago. E daí? E pode pedir seu TBT também nas nossas redes sociais. Tem o nigeriano Rema com Selena Gomez. Keldon! Calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, baby, gon' give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, you got me like, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Shawty gon' give me your lo, lo. Do too much, but this girl mellow. Now you might find situation I go use. smiles, I see me got a small walk. Ask me, I wake up, now she did my mind on. Minha boca, que minha boca passeou em outra. Mas eu fui homem suficiente pra assumir gay e te dei escolha. Perdona, perdoa, e a gente decidiu ficar junto. Eu prometi não fazer mais e você não tocar mais no assunto. Assim, ó, cê perdoou, mas vira e mexe, cê dá uma lembrada. Não pra beber que cê joga na cara. Seu ciúme ataque

WhatsApp 34 999530080, Rua Calêndula 765, Serra do Salitre. Veredas FM, aqui você ouve o melhor. Giro de notícias, as principais informações do Brasil e do mundo. Giro de notícias no ar, é você bem informado de hora em hora. Hoje é quinta-feira, dia 13 de março, ano 2025. Por aqui, Diego Soares. Piloto morre em queda de avião agrícola em Mato Grosso do Sul. Acidente ocorreu na última terça na cidade de Nova Andradina. Finais do Paulistão 2025. Times se enfrentam no Allianz Parque na ida, na Neoquímica Arena na volta. Entidade vai adotar tecnologia de impedimento semiautomático nos dois jogos. Os horários: Palmeiras e Corinthians, dia 16 neste domingo, às 18h30, horário de Brasília, no Allianz Parque. Corinthians e Palmeiras, jogo da volta, dia 27, quinta-feira, às 9h35 da noite, horário de Brasília, na Neoquímica Arena. Leilão Grupo Itapemirim é liberado pela Justiça e começa em março. O valor inicial do lote foi fixado em 97 milhões de reais. São Paulo detona arbitragem e cutuca Palmeiras após ser eliminado. O tricolor questiona a decisão de pênalti marcado por Flávio Rodrigues de Souza na semifinal do Paulistão. Caso Vitória, adolescente sofreu abuso sexual e foi morta por estrangulamento. Michael, um dos principais suspeitos, estaria interessado em confessar o crime. Polícia encontra enxada, pá e luvas perto do local onde o corpo foi localizado. Sangue é achado em banheiro de cativeiro onde a jovem teria sido mantida. Este foi o nosso Giro de Notícias. Comigo, Diego Soares. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações para você. Uma ótima quinta-feira. Giro de Notícias. A qualquer momento, mais informações. Demais que demais, já está de volta por aqui. E aí, tudo lindão? Tudo certinho? Por aqui é o Marcão. Vida. E tem Wesley. Você fala da minha vida. Sapadão com o embaixador. Pra começar nossa segunda hora aqui. Ó, oh, preste teu som, hein? Já que atrapalhamos a música inteira, preste teu som também. Fiquei sabendo que você fala da minha vida. É. Que eu sofro de dia, de noite, de dia. Mas cadê esse choro que você tá bem escorrendo? Que eu não tô vendo. Sim, eu tô sofrendo diferente. Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama e nada de você na minha mente. Eu tô sofrendo diferente. Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama e nada de você na minha mente. Zero saudade da gente. É que vida, véi! Oi, vida! Fica sabendo que cê fala da minha vida, é? Cheguei! E eu fico ligando pra tu querendo recaída. Oi, vida! Fica sabendo que cê fala da minha vida? Tá sabendo? Que eu sofro de noite, de dia. Mas cadê esse choro que você tá vendo escorrendo? Eu não tô vendo, sim. Eu tô sofrendo diferente. Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama e nada de você na minha mente. Sim, eu tô sofrendo diferente. Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama e nada de você na minha mente. Zero saudade da gente. Sensacional. Quem gostou faz barulho aí, bebezada. Lançamentos, novidades e muito agito. Tá demais que demais. Hello, you there? Hello, you there? What you gonna do? If you take me out tonight, I know you can change my mind. Yesterday we were over, but today closer to you. Ring, ring. coming to my end. Trust, we all know you've been fucking with another. If you make it out alive, maybe you can make this right. Maybe you can make this right. Cause so many times I told you, the next time I'll be colder to you. Ring, ring. Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, you there? Are you out somewhere with your baby? Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, hello. Are you there? You there? You there? Ring, ring. I'ma take the purple pickle, purple pickle. Pulling up, drop top, two seats. We in Vegas, ooh, I made it. Ooh, I made it. She wanna take a picture with me cause I'm famous. Cause I'm famous. Count the money up, I know they hate it. I know they hate it. It was on one night, we never dated. Ooh. Made back in the back and we faded. And we faded. Stacking out the paper, we got paid. We got paid. And I'm straight, straight. They gon' hate, they gon' hate. Hello, I'm pulling up right at 8. Ring, ring. A noite em que te conheci era só você e eu. Tinha tanto pra dizer. Não, não vá embora, meu amor. Temos muito pra viver. Então ouça bem. Irei aonde você for. Eu quero